Cruz, Salvador, muito bom dia. Passarei do 9800 decolado. Passarei do 9800, mandei uma foto radar para Coral 1 Bravo, que você não me deu um 87. Coral 1 Bravo, 80, passarei do 9800. Thank you. Olha o fator visual contra a sua, na decolagem, se atualizado, cruza na retaguarda. A retaguarda da aeronave é diferente, só mesmo. Agora esperando o eixo de decolagem da pista 1-0, tá, né? Positivo, senhorita. É, pra mim seria mais seguro cruzar no eixo da 1-0, por causa da esteira de turbulência do Boeing aí, pode ser? Aqui não é só autorizado, tá, né? Então não tem outra cidade de aproximação no momento. Muito grato, senhorita. Chile 6333, decolado 32, tiro controle Charlie Serra Romeo vai enfrentar o cruzamento da 28 com o Proa de Veracruz.